tá 1-0, tá visual com gol na final, a Fita Juliette. Juliette, o senhor se afaste por gentileza da final da pista 1-0 e aguarde transferência de comunicações. Paciente, ó, Fita Juliette. 765 no procedimento RNAV, chega a torre, 118.30, Pomposo. 118.30, obrigado, bom dia. Ciente, gente, mantém a posição, é o número 3 para a decolagem. Salvador, bom dia, eu vou no 765, passando, Salvador, 366. Sou Vitor Juliette, estou podendo chamar a torre no 830 para ingresso no circuito. 1-830, ó, Vitor Juliette. Aguarda. Só para a coordenação, o guardião está visual com o caçador. Às 2h40. Está distante de 2 vidas. 5486 tem que na proa da rotatória, estou com a pistão no 7. Trip decola de imediato. Ali mantém preparo para decolagem imediata, trip. Tente. Nossa, Vitor Juliette, mantém a aproximação para o 1-7, reporte terceira milha, iniciando espera com curvas pela esquerda. Encontrar a terceira milha, Alfa Vitor Juliette. Solo 260, seu solo aos 49, livrando a direita, chama o solo 21.9, tenha um bom dia. 219, bom dia, 260. Com 486, o vento a 1.80 graus com meia dúzia de nós, QNH 1015, está livre da decolagem na 10. A gente está iniciando na 1.0, 5486. 1.765, a pista deslocada em 1.200 metros, homens trabalhando no primeiro trecho, aguarde pista livre, o trip iniciando a rolagem agora, nesse momento. Gente, na pescoço, vou no 7.5. Coordenar com o centro para voar direto na proa da posição eu. 3-6-3 pela esquerda, Alfa Vitor Juliette. Confirme a condição aí, tá visual, Alfa Vitor Juliette? Tá visual, Alfa Vitor Juliette. Ok, gente. 3-6-2-1. Com 288 no 3-3-2-5. Muito obrigado, senhor. Tenha um bom dia e um bom fim de semana. Boa, até a volta. Até a volta. Foi deslocada, baixou para a bola, vamos ficar de vento. 5486, decolou 51, chama o controle 1935, tem um bom voo, bom dia. 1935, obrigado. Controle Salvador, trip 5486, bom dia. 5486, contato radar na decolagem, saindo da cor de vigilância, 5486. 5486. Vitor Juliette, livre, pouso na 1-7, o vento é 1-80 graus com 8 nós. Livre, pouso, Alfa Vitor Juliette. Tá, é 6283, aeronave do GIR que está atrás do senhor, vai fazer uma saída que conflita com a sua e é um pouco mais rápido que a sua. Tem condição de dar passagem a mesma, cruzando a pista esperando na Delta? Ok, agradeço. Então cruze a pista e aguarde na Taxi Delta para novo ingresso, ok? GIRV50 está livre, alinhar e manter a 10 deslocada em 1.200 metros. Poderia confirmar o vento para o Alfa Vitor Juliette? 180 graus com 8 nós. Grato. Bruno 765, seu solo 53, livrando à direita, chama o 9 e tenha uma boa tarde. Direita 219, obrigado. Valeu, bonzinho pra viagem. Sendo que está autorizado ILS, operando sem a informação do glide e a cabeceira deslocada no 1.200 metros. O altímetro permanece, 1.015, em forma estabilizada. Vai iniciar a gente, se quiser. 2283, a linha mantém a cabeceira deslocada em 1.200 metros. Passador 06, prossiga. Ali o acionamento, chame pronto para o táxi, caçador 06, 1.015 é o ajuste. Zero decolou ao 55. Chame controle 1935, tem um voo e bom dia. Obrigado, bom dia. GIRV50. GIRV50, contato radar na decolagem, serviço de vigilância, GIRV50. Vem fazer. Alfa Vitor Juliette, seu solo 55, livrando, atualizado o backtrack, reporte livrando a pista. Força aérea 2283, está livre, decolagem do vento é de 180 com 6201. A 22 decolou ao 57, chama o controle de 935. Tem um bom voo, um bom dia. Força aérea 2283, chamará controle 1935, graças. Controle Salvador, Força aérea 2283. 4106. Semi a torre, 1830. Positivo, estável, localizador, 1813 é a torre, azul 410 é a saída, obrigado. Aeronave, o controle?